olho pra você, vejo muito mais. Tanta coisa que faz meu desejo viver em paz. Você pode ser bola de cristal, mas o tempo se esconde da próxima vez. Jamais não sei onde o que você me fez, porque nosso amor não depende do que será. Quando eu falo que a vida não tem mais uma vez, você não quer me escutar. Eu só quero parar de correr e ficar com você aonde você vai. Você vai me levar num país tão belo e tão feliz que já não existe mais. Eu só quero parar de correr e ficar com você aonde você vai. Pode crer, eu não vou ficar entre quatro paredes de um arranha-céu, pedaços de sede, amor de papel. Por isso é que eu vivo pensando no seu olhar. Mas o tempo se esconde da próxima vez. Jamais não sei onde o que você me fez, porque nosso amor não depende do que será. Quando eu falo que a vida não tem mais uma vez, você não quer me escutar. Eu só quero parar de correr e ficar com você aonde você vai. Você vai me levar num país tão belo e tão feliz que já não existe mais. Eu só quero parar de correr e ficar com você aonde você vai. Pode crer, eu não vou ficar entre quatro paredes de um arranha-céu, pedaços de sede, amor de papel. Por isso é que eu vivo pensando no seu olhar. We'll be right back.